bombas de fragmentação, alto poder de explosão, pra que ele seja o herói internacional. Choro e lamentação, sangue e guerra entre os mortais, pra que ele seja o cowboy sensacional. Adorando esses canhões, pra que ele seja o